258, decolada 44, chama controle nenhum, 20218, bom voo. 3858, boa noite, bom trabalho. Controle, boa noite, está 3858, no perfil da MOMO. 3858, boa noite, suba acima, sim, ao 370, na saída MOMO. 370, sobe na MOMO, está 3858. Salvador, Iguaçu, 2782, cliente da IEC. Autoriza ITAP, senhor. 782, vou na proa de ITAP, reporte para a descida. ITAP, liga alto descida, Iguaçu, 2782. Pessoal 050, 2782, identifique, por gentileza. Para o 050, 2782. Salvador, good evening, Ocean Air. Street 13, level 2, line of view, 611, secure with information, thank you. Checking in. 613, Spock, I then cleared the bump arrival, descending to 4,000 feet, that's 1021. Bump arrival into 4,000, and 6313 west, doing H1021. Terra Tango Delta, desça para 2.000 pés, 1.021, livre LS, Action, swap estabilizado. 2.021, rapaz, caralho. Salve, Guarulhos. São 38185, autorizado Guarulhos, via peso 1.0, Taubaté, nível 300, decola da pista no 0, após a decolagem, curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5530, controle 120, decimal 8. Está 3815, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 300, via Pesulu 10, Taubaté. Decola da 10, curva à direita, perfil da El, Leda, Motiva, aciona 5530, controle Salvador 208, está 3815. Está 3815, cotejamento correto, chama pronto por São 3. Vamos lá, está 3815. Seria possível eu voar direto para o dia, 3858? 3858, mantenha a saída, vamos coordenar com o centro. Muito obrigado. Para o posicionamento 612, eu chamo a 6310. Chamamento 310, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama. Salvador, o Serra Tango Delta. Controle 2782, unidade Guarduna. Flash final de SM Torre 1895, Serra Tango Delta. Essa. 782 para sequenciamento da natura de Duna, vista para 2021 permanece, livre ali, X-Ray. Duna 2021 e LS X-Ray, reportaria estabilizado, 2782. Será na taxa? Terra Tango Delta, reporte para cancelamento. Será. 240 knots, we are in embassy. Roger, sir, Oceanatic 313. Está cruzando no 503854. Terra Tango Delta, cancelado 153. Autorizado base pela direita da 17, reporte na final da 17. Até lá, final. Prossegue para o 45. Ok. Gente. Guará 15, guarda de Cóquia. O chanamento é 310, prossiga. Necessito manter a posição direita por 2 a 3 minutos. Sim, chama quando pronto, então. Chama na nova linha. Boa noite novamente. Antes de informação, deixo em Fortaleza. É o gol 1096, passou número 9. 096, prepara Momo, transição, Froti, número 2, cópia. Número 2, Froti, a transição, qual seria a saída? Momo, transição, Froti. Ok, Momo, grátis. Recepção na final, na 7, já se travou, Terra Tango Delta. Terra Tango Delta, livre pouso, na 7, vento 160 graus, 069. Recepção. Copy. Guará 15, autorizado, Sierra Bravo, Foxtrot Lima, via Upezulu 44, após sair conforme rota, nível 380. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita, na saída da Euleda Bidev. Transponder 5-5 no 7, controle 1-2-0, decimal 8. Saída da Euleda Bidev. Transponder 5-5, 1-7, controle 1-2-0, decimal 8. Rua 5, cotejamento correto, livre acionamento, confirme o PLB. Gente, para o táxi, chame a torre, 18.95, ajuste 10021. Na 6310, autorizado, chama a táxi. Autorizado, chama. A 096, pronto, coque? Para coque, 096. Luna 096, autorizado Fortaleza via Pesulu 19, após sair conforme rota. Nível 370, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, transição Froti, transponder 5522, controle 120, décima 8. Ocean Air 6313, descend to 2006 feet, ILS X-ray, report established. All right, clear to ILS X-ray, descend to 2000, Ocean Air 6313. Rio 9810, identifique chegada a ponto de 4000-1021 no ajuste. Descendo com 4000. Azul 4298, vem na proa de Itap. Itap, bacana, é. Para o táxi 6310, 154, 1330, alternando Salvador. OB novamente? 154. Gente, 154, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 0, via Pátio Índia. Ponto de espera turno no 18.95, QNH 1021. 1021, ponto de espera, 10, 295, porta barra 6310. Não, baixado travado, azul 2782. Azul 2782, ciente, confirmando livre pouso, vento é 160 graus, 069. Gato 2782. Salvador, Chinera 6313, establishing final runway 10. Roger, call Salvador Tower, 118-905. 118-905. 2409-8, zona proibida, zona para sequenciamento, desça para 2000, livre, LS X-ray, ajuste 1021 permanente. 2000, 1021, zona, autorizado para sequenciamento, 4-2 da meta. Ok. Standing by, 6313. Dois sete oito dois, solo 02, livre direito, chama solo em 12, ano decimal 9. 2-1-9, boa. Solo 2782, solo 2782, tanque autorizado via Alfa Kilo, posição a 4 Lima no Pátio 3. Alfa Kilo, 4 Lima, Pátio 3. Ocean 6313, clear to land, runway 10, winds 160 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Ocean 6313. Ocean 6320, boa noite, mantenha a posição. 6320, boa noite. Mantenha a posição, ok? Mantendo, 6320. Para o 5, prossiga. Para 195, mantém a posição, aguarda para o taxi. Voo 096 no portão 09, autorizado, chama táxi. Vamos para táxi 096. Meia 310, ali mantenha no zero. Ali vai no zero, 6310. Ocean 6313 on ground at 04, leaving right for Salvador ground frequency 121.9er. 121.9er. 6313. Salvador, Ocean 3305, descendo até o 150. 305, identifique chegada Mares, desça o 050. Mares 050. By taxi Alpha, report for the taxi Juliet. Roger, clear by Alpha, report for Juliet, Ocean 6313. 19810, desça para 2021, livre LS, informe estabilizado. Ocean Solo 3815 para o táxi, fazendo no Ribeirão, 3 horas e 47 no 61 na borda. 3815, autorizado o táxi via Taxi Índia até o ponto de espera da pista 90, no ponto de espera Torre, no 8.95, QNH1021. Índia, ponto de espera 90, 1895, tá 3815. Júnior, 096 para o táxi. Estamos com Uno 75 a bordo, 3 horas e 7 minutos, João Pessoa. Gol 096, autorizado o táxi inicialmente até através do gate meia dúzia. Ok, até o meia dúzia, aguardando prosseguir. 096. As instruções para ingresso. Autorizado Juliette, portão 04. Juliette 04, 6303. Mantenha 350, saída PUCA. PUCA 350, 6390. Pronto. 3895, boa noite, mantenha boa espera. Tem boa espera, dá 3895. Good boa noite, após com 022 and 11 interference to Lisboa with the information Yankee QNH1021. Controle Salvador, azul 4298. 4298, torre 1 noite, decimal 95. 295. É do 62-0096. Ramo 6310. 310, azul 4298. Presente voo direto de TAP, canceladas as restrições nesta posição, desçam para 3.000 pés, ajuste no 021. TAP, restrições de 3.000 pés. Ground Bonanza, Portugal, Liberta, sustento 1-1, request clearance to Lisboa, with information Yankee Canadian 021. Air Portugal 022, stand by to copy. 022. Aeronave em um pátio de autoridade, pátio militar, irá taxiar até a cabeceira da pista, ok? A paciente está 3895. Informa que está pronto, se autorizar, de demora de imediato. Gente, a aeronave também está pronta no ponto de espera, aguardando. Tá bom, estamos esperando, está 3895. Eu gravo Oscar, assino identificação, desço inicialmente para o nível 05. Zero autorizado a chegada à mão. Prossiga. Em condições de agilizar o ingresso para prosseguir até a cabeceira no 1-0? Afirmo, 3-8-1-5, tá? Gente, autorizado o ingresso, é a porta alinhada e pronto na cabeceira 1-0. Porta alinhada e pronto 1-0, tá? 3-8-1-5. Mantém a posição. Tá mantendo, tá 3895, já passou o ponto de espera, agora. Gente, foi dando a instrução para o Guará 105. Ah, Guará 105, entendeu? Tá 3895 e quarto jogo. Gente, agora ali mantém, Nazé. Ali mantém, tá 3895. A informação foi passada para o senhor, o Guará 105 e o aeronave são 3895, entendeu que a instrução era para ele, ok? Guará aguarda, porque infelizmente a aeronave já passou ao ponto de espera e eu tenho uma aeronave em aproximação e aí é uma incursão em pista, não tem como autorizar o pulso, ok? Azul 4298, solo 11, livrando a direita e chama solo em 121, decisão 9. 3895, livre decolagem no 0, vento 160 graus, 059. Descendo no 0, tá 3895. Tá. boa noite, 4-2-3. Rio 98 no 0. Altinho 98 no 0. Altímetro no 021. Baixei, travou? Já travado. Rio 98 no 0. Provavelmente pista úmida. O vento 160 graus com 08 nós. Sem pouso autorizado, pista no 0. 98 no 0. Decola Zuno 3, controle 120, decimal 8, então bom voo. 08, obrigado, boa noite. Tá, 38 na C. Controle Salvador, boa noite. Tá, 38 na 5. 38 na 5, contato radar na decolagem. Vou para o número voo 300. Eu presente voo direto Leda, pragmática. Subindo ao nível 300, da presente Leda, pós Oxford, está 3815. Autorizado pista para 2.000 pés, autorizado sinal ILSK para pista no 0 de Salvador, permanece no 021, no reporte estabilizado. Bel Bravo Oscar, presente voo direto Tuna, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. Desce para 3.000 na frente de Tuna, 1-0-2-1, Bel Bravo Oscar. É 310, sem Recife, 12685, alternando 1245. Confirmo, senhor, com intensidade 2. Sem Recife, 12685, alternando 12545. 268-2545, bota abaixo. 268-5, 85. 2005-2545, bota abaixo. Mal 9, boa noite. 29, boa noite. Mas só o Rio 98 no 0, vou fechar. Rio 98 no 0, boa noite. Autorizado, táxi Alfa, Kilo, posição 07, pátio 3. Siga instruções do balizador. Alfa, Kilo, posição 7, 98 no 0. Do presente foi direto ao Gnab. O ano... O Gnab, tá? 3-8-5. Gnab, Portugal 022. We are ready. Request pushback and startup. Send 1-1. Portugal 022, position 11, start up and push back approved, call me ready for text. Push up, that's approved, we'll call you for taxi approach, call 022. Ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, 1096. Estamos 5, decolos 18, controle 20, decimal 8, bom voo, boa noite. Alno 5, chame controle 120, decimal 8, decolou 18. Controle 208 para Alno 5. 305, complete final do procedimento ILS XA para pistão 0 de Salvador. E chame a torre frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador Guará, 15. Alno 5, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380. Após 2 mil pés, está autorizado voar direto Leda, após Leda Bidege. Após 2 mil, Leda, após Leda Bidege, subindo para 380 Guará, 15. O meu Bravo Oscar desce para 2 mil pés, ajuste 1021, está autorizado a final do procedimento ILS-XA para a pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. 2000-1021, reporte estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Uno 5, chame em Recife, frequência 122, correção, 13395, alternando 13325. 3395, 3325, está 3815. Liberou o time entrando 021, já baixou e travou? Sim, senhor. A 3305, pista 10, livre pouso autorizado. Dentro da 60 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, 21, da 3305. Eu decolou as 21, chama o controle, boa. Boa noite, até a próxima. Ligou 1096, decola. 1096, contato radar decolagem, sinal 370, saída Momo Cognum Frutífero. Momo Cognum, subindo 370, 1096. Momo Cognum Frutífero. Frutti. ...096, presente voo direto Cogito. Cogito na proa, do 096. 4, 5, Solar 2, 3, à direita, Solar 1, 2, 1, decimal 9, boa noite. Direita, 2, 1, 9, boa. Autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3305. 514, Romeu Brava. Salve, explorador. Boa noite, é o Papa Romeu, Romeu Brava. João, 0-0-0-0-0-0-0-0. Repita a mensagem. Já descendo, solicito a modificação do plano de prosseguir com base pela direita, cabeceira 197, Bravo. Seja o Bravo, que dá presente, já cancela? Positivo. Cancelado, 24, curva esquerda, reporte já na curva final 17, com 3 checado, o meu Bravo. Passa. 3395, alternando 13325. 395, 3325. Do you copy the departure of the ATC clearance? We don't have the departure clearance. I asked you for the clearance, you told us to stand by. Roger, clear to Lima Papa Papatango at flight plan route, SID Momo de Lube, flight level 350, runway 10, after takeoff left turn, score code 5524. Departure control 120.8. Please confirm the departure. SID Momo, I will spell Mike Oscar Zilubi transition. I will spell Delta Inter Lima Uniform Bravo transition. Clear to Lisbon via departure Momo D-loop transition, runway 10, level 350, after departure left turn. Squawk 5524 and frequency 120.8, Portugal 022. So Portugal 022, respect correct. Continue attacks via taxiway intel on holding point runway 10, call tower 118.95. Holding point runway India, correction, holding point runway 10 via India, stand by 18.95, holding point, Portugal 022, obrigado. Tatuai 305 após a passagem do Airbus 330 da Portugal, taxando via a parte principal, autorizado ingresso Juliette, posição 05 indicada. Ótimo, após o TAP, ingresso Juliette 05. Toma do Boro, tio Chile 6313. Então, direção para Guarulhos, nível 3, está pulgando. Chile 6313, boa noite. É autorizado Guarulhos, aerovia Pesulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, estão no 0, primeira curva direita. Transponder 5537, frequência do controle Salvador em 120.8. Está autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 10, Taubaté. Saída da El, Leda, Mostra, responder 5537, controle 1208, ano Bafo 4, 313. Xenema 313, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Xenema 313. Livre frequência, boa noite. TAP tem previsão de iniciar o táxi para o 3305. Caso contrário, a gente pode seguir agilizando para o 05. Airport Gal 022, maintain position before 18, gate 07. Gente, o 4235 mantém a proje Alagoinhas para interceptar a chegada bom. A 3305 mantém a presente posição, aguarde a passagem do Airbus 330 de Portugal, pode autorizar o ingresso à posição 05, aeronave já iniciando o táxi. Gente, visual que iniciando o táxi, depois prossegue para o 05. Direto bom, iniciando o 0, 4, 2, 3, 5, da presente voo direto bom, para interceptar a chegada bom. Limpo 02, canceladas as restrições à frente, desça para 3.000 pés, ajuste com 021. Salvador, boa noite, o Xanem 6224, Xanem 6224, Xanem 6224, Xanem 6224, Xanem 6224, Xanem 6224, Xanem 6224, Xanem 6224, Xanem 6224, Xanem Quando chegar na Mari, o Oceaner 224. 4235, desça para 4000 pés, ajuste no 021. Voo no 246, desça para nível de voo 050. Esse é o 050, voo no 246. Scanner 6224, desça para nível de voo 060. É 224, desça para nível de voo 0620. 0620, 024. Stroll 022, ready. Tem condições de manter 220 até a posição Pelô? Sim. Tem 220 até a posição Pelô para sequenciamento Olimpo 02. Transform one after the call from runway 10, destination 021, approach call 022. Do Olimpo 02, desça para 2000 pés, ajuste no 021, está autorizado a final do procedimento ILSXA para pista no 0 de Salvador, reposto estabilizado. Bom, no 888, aciona identificação, autorizada a chegada a bomba, desça para nível de voo 070. Pesado direto a Lagoinha, seu presente, o gol no 888, você segue como número 5 na aproximação. Ok, número 5, gol no 888. O 4235, canceladas as restrições em Pelô, desça para 3 mil pés, o ajuste no 021. 3 mil pés, Scanner 6224, reduz a velocidade para 2409. One to 0.8, control departure, have a good flight, good night. One to 0, decimal 8, boa noite, muito obrigado, Air Portugal, 0 to 2. Boa noite. Salvador, boa noite, Air Portugal 022, heavy crossing 1700 feet on Momo departure transition, Belu. Portugal 022, radar contact on departure, climb to flight level 350, Confirm, sir, are you able to comply with the superior restrictions on charts? I'm fine. Do 4235, complete redução para 1990 norte, segue Eletra, 8 milhas à frente. Air Portugal 022, at the moment we are estimating to cross 15 PNE from Sierra Victor Delta at flight level 104, so below flight level 110. Roger, Air Portugal 022, confirm your rate of climb. At the moment 1600 feet, but we are accelerating now. Voo 1246, desça para 4000 pés, ajuste no 021. 4000 pés no 021, Voo 1246. 246, confirme razão de descida. 1200 pés. Aporto que é o 022, radar vector to continue on climb, turn left, heading 030. Correction, turn right, heading 030. Right, heading 030, Air Portugal 022. Alfa, autorizado Recife, aerovia Pedulo 17, após conforme plano, nível 350. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5542, frequência do controle de Salvador em 120.8. Autorizado para Recife, nível 350, confirma a rota plano de voo, escola 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, Abrazul 17. 5542 transponde, controle 208, Azul 4980. Azul 4980, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. O nível é o 110. 110. Portugal 022, climb restricted to flight level 100. Climb level 100, Air Portugal 022. Olympus 02 para o localizador. Olympus 02 completa sinal do procedimento, torre 1895. 295, Olympus. Chanel 6224, desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2009. Portugal 022, resume navigation flying cogible position. Direct to cogible position, Air Portugal 022. Do 4235, completa a redução 1709. Reduziu 4235, até a redução 150, ficou melhor. E a quantidade reduz, eu tenho a letra 5 milhas à frente, agora com 140 de ground speed. Ah, vamos reduzir então agora. Bono 246, desça para 3.000 pés. Ajuste 1021. 3.000 pés, 1021, por 1246. Bono 246, inicie redução para 2109. Reduzindo para 210, Bono 246. 10, Bono 888. Finge mantém Bono 888. Será? Chanel 6224, desça para 4.000 pés, ajuste no 021. 4.000 pés, 6224. Chanel 6224, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda para o 0.15, limite será o localizador. 0.15, esquerda, limitado para o localizador, 6224. O voo no 970, livre descida para nível de voo 060. 060 no 970. Estabilizado? Ainda não, terminada a curva, está estabilizando. Entendi. 246, desce para 2.000 pés, ajuste no 021, no livre final ILS aqui, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 e o ILS chamará estabilizado o voo 246. Questionnaire 6224, desce para 3.000 pés, ajuste o no 021. 3.000 no 021, 6224. No 888, somente para informação, tráfego posição de 12 horas, 10 milhas, rumo noroeste, mantendo o nível de voo 100, Airbus 330 da Portugal. Ok, voo no 888. Airport Gazeta 22, traffic 3 o'clock, 9 miles, south, westbound, maintaining flight level 110.737. Airport Gazeta 22, Roger, we have traffic flight. Voo no 888, previsto algum desvio à frente? Negativo, vou no outro ponto. Entendi. Voo no 888, desça para 4.000, ajuste no 021. 4.000, 21.